Deus me abençoou e me deu um dom. Pra essa menina linda eu vou escrever um som. Meu coração que bate aqui é dela. Ela continua linda, ela continua bela. Eu perguntei, tá tudo bem? Ela sorriu e disse que sim. Tá tudo bom pra ela, então tá tudo bom pra mim. Esqueça tudo e me beije. Como há muito tempo eu sonho, me dê você de presente. Faça dessa noite um sonho. Esqueça tudo e me beije. Como há muito tempo eu sonho, me dê você de presente. Faça dessa noite um sonho. Pois não existe nada melhor. E se existia, não existe mais. Não existe nada melhor. E se existia, não existe mais. Eu vou sem perder de vista o que pra mim é imprescindível. Minha mega special girl, meu sonho mais incrível, imperdível. Ela é mais do que eu possa dizer. Ela é a menina mais incrível desse mundo, então. Já faz um tempo que eu gosto dela. Continua linda, ela continua bela. Eu perguntei, tá tudo bem? Ela sorriu e disse que sim. Tá tudo bom pra ela, então tá tudo bom pra mim. Então vem ser minha namorada. Vem ser minha gata. Vem ser minha namorada. Vem ser minha gata. A vida é uma boca cervejada, mas a vida só gosta de quem gosta de viver. A vida não quer ser desperdiçada. Aproveite seu tempo, está tudo aí pra você. Então esqueça tudo e me beije. Como há muito tempo eu sonho, me dê você de presente. Faça dessa noite um sonho. Esqueça tudo e me beije. Como há muito tempo eu sonho, me dê você de presente. Faça dessa noite um sonho. Pois não existe nada melhor. E se existia, não existe mais. Não existe nada melhor. E se existia, não existe mais. Eu sigo calmo, seguro, tranquilo, indo com ela pra uma noite muito boa. Mas antes vou jantar, vou tomar um vinho, fumar um beck no meu carro novinho. Então já faz um tempo que eu gosto dela. Ela continua linda, ela continua bela. Eu perguntei, tá tudo bem? Ela sorriu e disse que sim. Tá tudo bom pra ela, então tá tudo bom pra mim. Então vem ser minha namorada.